Alex Street, genial, combatente. Uop, uop, uop. Maloqueiro padrão, gangueiro cristão, pronto pra ação de novo. Guerreiro da rua, reúno e crua, de volta na time, pro do povo. Que você pisou, humilhou, se achou, mas pensou que o sonho esmoreceu quando tu se levantou. Mas notícia pro inimigo, no caso é plural, inimigos. O combatente tá ferido, mas tá vivo. Armado apenas de fé, como sempre no eterno. Crendo no senhor dos exércitos, quem destroçou o inferno. E sou sincero, com uma bala de barabelo de Souza no crânio. Se me humilhar, seria saído pra destroçar meus planos. Mas notícia, adivinha quem voltou. Aos 33 de idade, não desisti, me aprimorei. Voltou a avatar da revolta, um anjo vingativo. A arma criada por Deus pra enfrentar o maldito. A voz de cada mendigo que vive o inferno no mundo da rua. A ira de cada moleque você xingou de filho da... O ser humano que não tem medo de errar, pode pá. O combatente direto de Guarulhos voltou a atacar. Se o microfone ainda é espada, o palco ainda é arena. O inferno e o mapa entra em choque com a minha presença. No calor intenso, no frio, cortante no dia, mas caro na noite, mais densa. Rap pelo rap, povos guerreiros, essa é minha crença. No calor intenso, no frio, cortante no dia, mas caro na noite, mais densa. Rap pelo rap, povos guerreiros, essa é minha crença. Pode pá! O combatente tá no ar de novo. Pode pá! Esse gangueiro é muito mais que dói. Pode pá! A energia tá girando o globo. Pode pá! E contagia a cabeça dos lobos. Pode pá! O combatente tá no ar de novo. Pode pá! Esse gangueiro é muito mais que dói. Pode pá! A energia vai girar o globo. Não pode pá! E contagia a cabeça dos lobos. Pode meu dia pedir seguro até pro papa. Só que só saiu morto pra alegria da quebrada. Representa cada louco, cada ser que na história ouviu. Motherfucking diz e defendeu na sua memória. O legado de Sioux que Backwoods Dog me ensinou. A causa de Tupac, o que o neguinho representou. Já que certo pelo certo irá prevalecer. Nem polícia, nem droga, nem crime e não me deter. Já que certo pelo certo é o que irá imperar. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Os que quase me ferraram, o que no fim me resgatou. Ó, dúvida cruel pra que lado eu vou, tô decidido. O rap é meu artigo, humildade é meu escudo. Meu som sempre aquilo, pra alguns um desabafo, pra outros um desacato, pros mortos um desafio, pros loucos tio, o meu relato. Pode pá! O batente tá no mar de novo. Pode pá! Esse gangueiro é muito mais que dois. Pode pá! A energia tá girando o globo. Pode pá! E contagia a cabeça dos loucos. Pode pá! O batente tá no mar de novo. Pode pá! Esse gangueiro é muito mais que dois. Pode pá! A energia vai girar o globo. Pode pá! Contagia a cabeça dos bons. Do lado do vento retorna o guerreiro padrão. Nova meta, nova missão, pregar a palavra da salvação. Sem rancor no coração, porém com muita razão. De praticar a vingança, porém pra isso a dia honra, senhor, vou limpar meus pensamentos. Eu mesmo amei o sofrimento, vai vendo nas ruas o conhecimento. O ódio e amor se mistura uma taça de rancor e neurose. Não deu gosto pro inimigo me ver. Morreu de verdade na mão do vagado ou do sapato que hoje ministro a cura. Eu tô aqui sobrevivente das maduras das lutas. Um GNA da história, um gladiador da arena. Prazer, Alex Street, tô de volta à cena. Voltando ao criador e consumador da minha fé. Que me lavou no seu sangue, que me pôs de novo em pé. Solitário, mas não sozinho, assim siga o meu caminho. Batalhando pra seguir o exemplo de Cristo. Pode pá! Combatente tá no ar de novo. Pode pá! Esse gangueiro é muito mais que doido. Pode pá! A energia tá girando o globo. Pode pá! Contagia a cabeça dos loucos. Pode pá! Combatente tá no ar de novo. Pode pá! Esse gangueiro é muito mais que doido. Pode pá! A energia tá girando o globo. Pode pá! Contagia a cabeça dos loucos.